Vamos começar aí o evento. Primeiro eu queria agradecer o pessoal da comunicação todo que está cobrindo aí o evento, SEABR, todos os alunos que estão aí nessa jornada mais uma vez, estiveram na FEPRO, estão aí. Jornada interativa. Agradecer aos professores, todos os cursos pela presença, os que liberaram turma, o que permitiram que vocês estivessem aqui. Eu vou passar logo para a Luciana. Falar da Luciana, assim, a Luciana é uma pessoa, uma moça jovem, muito competente, formada em gestão de RH aqui pela casa, bacharel em psicologia pela casa também, fez a pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. É uma pessoa realmente com um nível de debate científico muito elevado, de forma que é um grande prazer recebê-la assim. É uma moça jovem, bonita, inteligente, uma pessoa muito agradável de se lidar. É uma pessoa realmente que vem muito acrescentar. Eu acho que ela vai ajudar a gente a debater hoje um pouco sobre a gestão de pessoas na FAO. E, enfim, e tirar a dúvida daí que for necessário a todos. Eu já convido ela para tomar o lugar e vou deixá-la à vontade. Obrigado mais uma vez pela presença, pessoal. Valeu. Bom, gente, primeiramente, aí, boa noite. Agradecer aí ao Marum, que também é uma pessoa super carinhosa, sempre foi comigo. E a professora também da pós aí, que está aqui, a Maria. Agradecer também. Bom, eu estou um pouco nervosa porque eu não estou acostumada a falar para um público assim, tá? Então, eu acredito que vou contar aí com o apoio de vocês nesse sentido. Eu fui desafiada aí pelo Marum para falar um pouco de RH, gestão de pessoas. Espero que eu consiga passar aí alguma informação aí bacana, relevante para vocês. Desculpa realmente o nervosismo, mas eu acho que no decorrer aí do processo isso vai meio que passando. Só para eu conhecer, eu já sei que tem aí gente de comunicação, um pouquinho de administração, de RH, só para entender a questão do período, administração. Primeiro período, levantar um dedo. Segundo, terceiro, acima de 5. Ah, legal, bacana. E alguém com experiência já em RH? Não? Ninguém? Ninguém trabalha no RH? Ai, meu Deus! Tem uma? Cadê? Ah, você? Ah, legal. Bom, pode passar. Bom, como o Marum falou, meu nome é Luciana Trigo, sou psicóloga, trabalho com gestão de pessoas na FAOL, na Friburgo Auto-Ônibus. Atuo já há 9 anos com RH, em diversas áreas de recursos humanos. Vou mais para frente explicar aí para vocês. Psicóloga, tecnóloga em gestão de pessoas pela universidade, pós-graduada agora recentemente em gestão estratégica de pessoas. Sou instrutora também da UCT, especificamente com atendimento a público, que é a Universidade Corporativa do Transporte. E participei de um programa de excelência da Fundação Dom Cabral, do PAEX. Bom, eu meio que tenho, assim, eu sou muito também metódica, assim, então está bem passo a passo. Eu procurei colocar aqui o que na realidade mesmo foi o crescimento, né, da maneira como eu percorri. Os primeiros passos, eu acho que para trabalhar com RH, eu acho que também para administração, ou para comunicação, ou para qualquer área, gostar de trabalhar com pessoas, né? Isso é fundamental. Conhecer bem a equipe e conhecer bem a empresa que você trabalha, né? Hoje ainda o pessoal de comunicação vem me perguntar: o que na realidade você precisa quando você vai colocar o currículo em algum lugar ou quando você quer trabalhar em algum lugar? Eu acho que o primeiro passo é você conhecer bem a empresa. Entra no site, se a empresa não tiver um site, procura investigar realmente no que a empresa trabalha. Enfim, eu acho que são maneiras aí de você conhecer melhor. Se atualizar constantemente, tanto sobre a empresa, sobre o mercado, sobre o segmento da empresa onde você trabalha, né, as tendências praticadas aí na área, no caso de RH. Procurar estimular a participação, o diálogo, né, entre as pessoas que trabalham ali com você. Ter confiança nos funcionários, né, saber delegar. A gente tem aí a palavrinha aí moderna, né, o empowerment, que é dar apoderamento às outras pessoas para tomada de decisão também. É, apostar nos feedbacks, hoje é fundamental você chamar os funcionários e dar esse retorno para eles, saberem como está o andamento dentro da empresa. Comemorar as conquistas também, né? Não só as derrotas, vamos dizer assim, e ter uma equipe conectada com os seus objetivos, com os objetivos da empresa e sensível às mudanças, né? A FAO hoje ela é uma empresa assim, que tem um segmento que muda constantemente, então ele tem que ter realmente um RH também sensível a isso e que procure passar para o restante dos funcionários que também as mudanças estão aí, vão continuar ocorrendo e que também não é bicho de sete cabeças, né? É, ainda mais para uma empresa que presta serviço para a população. Então, assim, os primeiros passos, na verdade, para a gestão de pessoas, para você trabalhar com gente, com recursos humanos, mas eu também acredito que sejam os primeiros passos para trabalhar em qualquer área, né? Quando você quer se recolocar no mercado ou se colocar no mercado. Então, ao longo desses 9 anos aí, eu trabalhei nesses, coloquei como tópicos, e aí eu vou explorar cada tópico, eu não sei o tempo exatamente que eu tenho, mas eu vou tentar falar um pouquinho de cada um, resumindo. Acredito também que no final vai abrir para a pergunta, né? Bom, antes de iniciar aqui, eu comecei trabalhando. A minha primeira experiência profissional foi já na área de RH. Eu tive uma oportunidade, um convite, logo no primeiro período. Eu fazia faculdade de RH em Macaé. E, no primeiro período, eu já conheci o pessoal e tal. Uma empresa terceirizada, de uma hora para outra, ganhou um contrato e abriu o processo para RH. E o rapaz que trabalhava, que estudava comigo na época, convidou eu e uma amiga. E aí foi o início, realmente, da minha trajetória profissional dentro da área. E, especificamente, eu iniciei meu trabalho lá, trabalhando com treinamento e desenvolvimento. Depois eu passei a ter outras experiências lá. Algumas eu vim a ter somente mesmo na FAOL. Basicamente, a maioria eu tive lá, já iniciei lá. Aí vim para cá, para Friburgo. Estou na FAOL mais ou menos uns 4 anos e meio. E cheguei a trabalhar com consultoria também aqui em Friburgo, na área de recrutamento e seleção. E, enfim, agora eu estou lá e acabo fazendo a mesma gestão de todos esses itens aqui. O primeiro item aí é o mapeamento e avaliação de competência. Eu acho fundamental para qualquer empresa, desde a pequenininha ou a empresa maior, que tenha realmente todos os cargos descritos e mapeados, porque isso vai servir não só para o processo de recrutamento e seleção, mas vai servir também para você criar um treinamento específico, para você desenvolver o seu funcionário, para você, enfim, avaliar bem, né? Porque hoje a nossa avaliação de desempenho ela é por competência, né? Então, a gente avalia o funcionário em cima da competência que ele tem. Enfim, o mapeamento, eu coloquei ele como primeiro, porque realmente, quando você não tem um RH estruturado, eu acho que é um dos primeiros itens assim, para você se preocupar, é realmente entender um pouquinho dos cargos que trabalham, das pessoas que trabalham ali dentro da empresa. Em segundo, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, comunicação interna e externa, fundamental, né, isso ter bem estruturado. Informação, ela tem que ser muito clara. Hoje a gente conta aí com a parceria de uma empresa de publicidade que toma conta do marketing da empresa. Benefícios, banco de talentos, mediação, que a gente chama aí de mediação de conflitos, consultoria, avaliação de desempenho, pesquisa interna, né, de satisfação e a externa também, quer dizer, a interna, clima organizacional e a externa de satisfação. E os indicadores, que eu acho que é o estratégico aí das empresas, que muitos RHs ainda não trabalham com indicadores, ou seja, não entendem muito bem quais são os números da empresa. Isso dificulta muito, inclusive, para você desenvolver algum treinamento, né, ou para você propor alguma melhoria ou algum plano de ação. Se você não entende o número da empresa, dificilmente o RH vai conseguir propor alguma coisa bacana, né, de melhora. Então, vamos desmiuçando aí cada item que eu falei. Primeiramente, mapeamento e avaliação de competências, acho que já resumi, né, mais ou menos. Serve para identificar as competências técnicas e comportamentais necessárias a cada cargo ou área. Então, isso vai facilitar todo o restante do processo, né? Gente, se eu estiver indo rápido demais, vocês me sinalizam, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, é só levantar o dedo. A parte de recrutamento e seleção, hoje, lá na FAO, a gente trabalha especificamente com perfil por competência. A gente já utiliza as competências descritas, a gente já sabe quais são os cargos, já sabe quais são as competências que precisa para cada cargo. Então, no processo seletivo, facilita muito. A gente vai exatamente na onde a gente quer. Não aplicamos testes, por enquanto, né? A gente tem a ideia de colocar teste, mas, por enquanto, é só mesmo o perfil por competência. Esse perfil por competência, quem quiser depois, se tiver interesse, eu trouxe um exemplo aqui de como que a gente trabalha, né? São perguntas situacionais, referente a cada competência. Então, eu trouxe aqui, depois, quem quiser, tiver curiosidade em ver o material, também eu vou colocar à disposição. Treinamento e desenvolvimento, né? Não mais somente para preparação técnica, porque antigamente tinha essa ideia de que o treinamento era só para promover o conhecimento técnico, né? Então, hoje a gente sabe que também serve para desenvolver competência. Então, à medida que a gente identifica que num grupo, um grupo, por exemplo, de motoristas da linha X precisa desenvolver tais competências, a gente senta, a gente vê, a gente analisa, vê o que é mais indicável para aquilo ali e a gente faz realmente o treinamento baseado na competência que a gente acha que tem que ser desenvolvida ali naquele grupo. Né? E mais o quê? E assim, justamente, a gente acaba promovendo treinamentos também, que aquilo traga algum benefício para a vida do funcionário. Né? Então, a gente, por exemplo, tem um treinamento de qualidade em foco, com o nome Qualidade em Foco. Ele, a gente trabalha a missão, a visão e os valores do funcionário. Porque muitas vezes a gente percebe que isso fica meio fora. Né? O próprio funcionário não sabe qual é a missão dele de vida, não sabe quais são realmente os objetivos dele, o que ele quer realmente para a vida dele. Então, a gente tem um treinamento muito bacana que a gente tenta estimular isso neles e, em cima disso, a gente consegue trabalhar a missão, a visão, os valores da empresa. Né? Porque aí, sim, ele vai conseguir abrir o leque, entender um pouco mais quais são os objetivos da empresa, a partir do momento que ele conhece os objetivos, a missão e a visão dele. Então, é um trabalho também bem bacana, a partir também das necessidades que a gente vai identificando aí ao longo do caminho. A gente tem diversos treinamentos, eu não tenho como falar de todos, mas, enfim, só mesmo para ilustrar. Comunicação interna e externa, para a galera de comunicação, é fundamental o apoio que a gente tem da galera de comunicação. Hoje a gente trabalha com uma agência, que é a agência Design Tech, não sei se alguém conhece aqui. Enfim, eles dão um suporte assim, tremendo. Então, a gente pensa em fazer alguma coisa, está lá eles com as ideias. Né? Quando eu pensei em fazer uma cartilha para os motoristas, para os cobradores, para os jovens aprendizes, que a gente tem bastante na empresa. Enfim, eles já estavam lá, olha, eu tenho essa ideia aqui, cria, faz, e a gente vai desenvolver todo o layout, né? Vamos dizer assim. Então, ele facilita muito. Então, a nossa comunicação hoje ela está muito mais direta, mais clara, mais objetiva. Então, não basta ter uma equipe de talento se ela não estiver bem informada. A gente tem essa ideia, trabalha com essa ideia. A gente tem canais de comunicação também na empresa ampliados, a gente trabalha com um jornalzinho interno, que é feito e elaborado pelo RH. A gente tem a TV interna também, que a gente tem dentro da garagem. E a rodoviária agora está em obra, né? Quando retornar, a gente vai voltar com a TV para lá também, porque a gente acha importante também. Então, a gente ampliou muito o nosso canal. Tem o Facebook, tem o Twitter, tem o site, o próprio site. Né, quem quiser curtir lá também, depois eu vou deixar os endereços. Então, está bem bacana. O apoio que a gente tem aí da área de comunicação, ela é essencial. Benefícios, né? Assim, a gente administra também a cartela de benefícios, principalmente em tempo de crise. O RH ele tem que ser um pouco sensível para identificar o momento de investir ou o momento que não é de investir. Né? Então, às vezes, o profissional acaba se perdendo ou exigindo demais, vamos supor, da direção, olha, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. Olha, na pesquisa de satisfação de clima organizacional foi identificada a necessidade do plano de saúde. Né? Tudo bem, mas a gente também tem que jogar e ver qual é a necessidade, ver qual é a realidade da empresa, se é viável estar trazendo isso para a empresa no momento ou não. Então, o RH ele tem que ser muito sensível a isso. Ah, mas não é. Então, não é o momento agora. Não é o momento agora? Beleza. Então, o que o RH pode fazer para tentar suprir minimamente isso? Corre atrás de parceria. Né? Hoje em dia, parceria é tudo. A gente tem a Estácio como parceiro, a gente tem outras universidades como parceiro, a gente tem farmácia que hoje garante para os nossos funcionários um desconto que muito bacana, que eu não vejo isso, né, para outros lugares. E farmácias locais, próximas ali de Conselheiro, né, que é onde concentra a maior parte dos nossos funcionários. E, então, o benefício hoje é essencial, é aliança, né? É a estratégia também de retenção de talentos, maneiras que o RH pode lançar a mão também para ser mais atrativo, né? Para a empresa em si ser mais atrativa. É, banco de talentos também, né? É uma das maneiras de reconhecimento profissional. Bom, isso aqui é fundamental, porque às vezes a gente está à procura de alguém específico, alguém que tenha conhecimento informático, e, poxa, uma empresa que tem em torno de 1.200 funcionários, não é possível que não tenha algum funcionário ali que a gente possa aproveitar. Sempre tem. Então, a gente bate muito nessa tecla, para poder divulgar e solicitar que os funcionários venham sim ao RH, fazer atualização, se está fazendo curso de informática ou de inglês, ou entrou para a faculdade, ou algo do tipo, para que a gente possa ter isso mapeado, numa emergência a gente conseguir, hoje mesmo aconteceu uma situação de um lavador, que ele trabalha com informática, e agora ele vai trabalhar, a gente transferiu, eu já sabia que quando a gente fez o processo eu já tinha já colocado no banco de talentos, que ele tinha noção de informática, e ele vai para a rodoviária trabalhar com GPS, né? Que a gente vai passar a trabalhar com GPS aí dos ônibus. Então, isso é muito gratificante para a gente que trabalha no RH e para o funcionário também que passa a ter oportunidade, ele vê dentro da empresa a oportunidade de crescimento. Né? Em torno aí de 20% dos nossos motoristas hoje eram cobradores ou trabalhavam na manutenção. Isso não é um número, né, tão baixo assim. Então, é muito bacana também. Bom, pode passar. A questão da mediação, né? A questão da mediação, a técnica que a gente utiliza hoje para mediação é diálogo, né? Eu não tenho como também estar falando muito, não tenho, acho que eu não vou ter muito tempo para falar sobre essa técnica, mas basicamente uma roda de diálogo. Eu vivo batendo na tecla com o Maron sobre essa técnica. Vamos fazer uma roda de diálogo, vamos abrir, vamos para os lugares, vamos para a escola, vamos levar a garotada, vamos discutir sobre as coisas, trazer ideias novas, que eu acho que é assim que faz a gente melhorar. Né? A gente ouve muita crítica, principalmente eu, que trabalho em empresa de transporte, a gente recebe muita crítica mesmo, e eu dou valor a cada uma, porque eu acho que é isso que faz a gente crescer, né? E dá a chance da gente melhorar. Agora, internamente, existem muitos conflitos também, né? De funcionário com funcionário. E, então, a gente procura mediar isso através desses encontros. A gente tem o encontro da fiscalização, que acontece de 15 em 15 dias. A gente tem os encontros com motoristas, que acontece uma vez por mês. Normalmente, a gente chama para esses encontros os funcionários que apresentaram determinados tipos de problema, né? Que sejam comuns, né? Que dê para a gente discutir. Então, é bem legal. Então, o conflito ele não pode ser visto só como algo negativo, né? Ele também tem que ser visto como algo que, bom, que dali você vai tirar algum proveito. Eu estou com a minha estagiária aqui, gente, linda. Estou quase convidando ela para vir aqui para frente para falar também um pouquinho. Que é um espetáculo da área de comunicação. Pode chamar. Bom, a parte de consultoria, eu vivenciei mais na Connect Serve em Macaé. Foi sensacional. Lá eu aprendi a rever processos, a ter os processos de RH definidos, mapeados. Tem um book, a gente fez um book aqui com todos os processos, como que funciona o processo de admissão, como funciona o processo de demissão, desligamento, o recrutamento e seleção, né, no caso, como que funciona o processo de treinamento, tudo, tudo é mapeado. Hoje a gente tem um livro que, amanhã ou depois, qualquer pessoa que entrar ali, que for trabalhar ali, vai ter acesso a isso, e isso facilita muito. Então, todos os processos, eles são definidos, e eu aprendi isso muito na consultoria. E tive contato com todos esses itens aqui que eu estou passando para vocês na consultoria. Já na FAOL, eu tive uma experiência muito bacana com o PAEX, no Dom Cabral, que foi um programa de excelência, também muito bacana, que trouxe muito aprendizado. E eu, principalmente nessa experiência, eu aprendi muito a identificar os indicadores como diferencial no RH. Foi onde eu tive o meu primeiro contato, de fato, com os indicadores há mais ou menos um ano e meio atrás. E, a partir de hoje, eu não abandono mais. Eu acho que eu vou carregar isso comigo, né? Entender quais são os números da empresa, o nível de turnover, o nível de absenteísmo, qual é o número de batidas. No caso, eu estou trabalhando na FAOL. Então, eu tenho que entender esses números, porque é baseado nesses números que eu vou criar coisas novas, né? Seja ações motivacionais ou treinamentos. Bom, a avaliação de desempenho, a pesquisa interna e a pesquisa de satisfação do cliente e os próprios indicadores, eu os classifico aí como termômetro de desempenho do RH, gestão de pessoas. Por quê? Só tem como trabalhar de forma estratégica, agregando valor à empresa, tá? E aos funcionários também, né? Você conhecendo os números da empresa. Então, quando você faz uma avaliação de desempenho, ali você consegue mensurar isso. Você consegue ver como que o seu funcionário está se... o desempenho do seu funcionário. Em cima disso, você pode trabalhar ele, né? Para que ele também possa agregar para a empresa. Quando você faz uma pesquisa interna, você consegue também mensurar e ter uma noção do todo. O que o funcionário está pensando em relação aos benefícios da empresa? O que tem que ser agregado? O que o funcionário está pensando sobre determinado setor? Qual a sugestão dele? Né? Então, isso é muito importante também. A de satisfação do cliente também, né? E os indicadores, propriamente dito. O papel do RH, eu acho que ele é estratégico, porque, baseado nesses indicadores, ele vai sugerir sugestões, né? Que muitas das vezes não são aceitas pela direção da empresa. Isso é natural, são desafios aí que o RH acaba enfrentando. Mas você, como profissional, você é o seu papel de correr atrás disso, né? E, enfim, basicamente é isso. Volta lá rapidinho para ver se eu não esqueci de nada. Eu acho que basicamente é isso, né? Que você pode, a partir daí, pensar em planos de melhoria. Bom, aqui são alguns indicadores aí, alguns indicadores que a gente trabalha. Tem muito mais, tá, gente? Mas eu trouxe só alguns, só para vocês terem uma noção. O turnover, que eu não sei se todo mundo sabe o que é isso, que é o índice de rotatividade da empresa, né? O índice de rotatividade hoje, eu não trouxe números, né? Não tem como trazer números assim, mas o índice de turnover hoje da empresa, ele abaixou muito. Mas por que, que abaixou muito? Porque a gente está vivendo uma crise. E a gente que é de RH, isso é muito perceptível, né? As pessoas estão mais cautelosas antes de sair de um emprego, e isso acaba dando a chance também do RH de motivar aquele funcionário. Você está insatisfeito, mas por quê? Vamos ver o que a gente consegue melhorar nisso daí. Então, o índice abaixou muito, eu acho que de uma forma geral. Absenteísmo, que é o indicador que indica o número de faltas, e nesse sentido a gente identifica aí tanto as faltas abonáveis, que a gente chama aí de justificada, quanto as faltas não abonáveis, não justificada. Então, em cima disso, a gente consegue saber, poxa, qual o percentual de funcionário que apresenta muito atestado, por exemplo, né? aonde, qual é o profissional que está dando atestado? Qual é o nome do médico que está dando atestado? Né? Vamos correr atrás disso daí. Então, a médica, o departamento médico faz um trabalho em cima disso daí, para entender. Então, a gente, aos poucos, vai identificando algumas situações e pegando algumas situações também. Né? O nível de absenteísmo é o maior problema aí que a gente enfrenta, de falta de, principalmente falta de motorista e de cobrador. Na área da manutenção, nem tanto, da administração também não. Mas a parte operacional, a gente tem um número bem alto. Índice de satisfação, né, que é o clima organizacional, índice de satisfação do cliente, o índice de funcionários por carro, enfim, índice de acidentes com ou sem culpa. Então, a gente identifica, poxa, mas se o número é maior com culpa, opa, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Que tipo de treinamento? Poxa, mas já tem o treinamento de direção defensiva, então tem que fazer um trabalho diferenciado. Né? Ou a gente vai fazer, como a gente faz lá, trabalho por grupos de linha, né? A gente vai fazer um trabalho com o pessoal do São Lourenço. Pô, está identificando que o maior número de acidentes é na estrada de Lumiar. Então, a gente chama os motoristas de Lumiar e faz um trabalho específico para os funcionários de Lumiar. Então, a gente trabalha bem, de forma bem situacional. Mas isso só é possível porque a gente sabe o número. A gente sabe exatamente aonde atuar, né? Exatamente onde está tendo o problema. Índice de funcionários afastados. A gente também faz um trabalho bacana em relação a isso, né? Até para poder ver de que forma a gente pode retornar ou se não vai ser um funcionário que vai retornar, enfim. Férias pagas no mês, isso daí é totalmente estratégico, porque, principalmente em tempo de crise, né? A gente trabalha com um número fixo de férias por mês, em termos de valores. Então, a gente, no RH, a gente vai controlando isso. Né, vai ajudando, na realidade, a direção a controlar esse valor. Então, a gente faz esse trabalho aí. E o índice de passageiro também. Índice de passageiro por quilômetros, índice de pagante, índice de gratuidade, que agora aumentou assim. Pena que eu não trouxe o nome para vocês. Mas, principalmente agora que com a gratuidade, né, que passou a ser 60 anos, o número de gratuidade aumentou bastante. Então, aí já não entra, não é tanto o trabalho da RH, mas a gente sinaliza e dá a chance também da direção tomar ações para que a gente consiga elevar o número de passageiros. Né? Representatividade das despesas com processos trabalhistas. Né? Vocês imaginam que a empresa tem muito processo trabalhista, porque deu uns barrãozinhos aqui, já é uma ação. Né? Ou o funcionário bateu, já é uma ação. Ou, às vezes, alguém escorregou dentro do ônibus, já é uma ação. Então, a gente consegue também identificar qual é o percentual de ações, qual é o motivo desse percentual de ação. É X, é Y, é Z? Então, em cima disso, a gente também consegue fazer um trabalho específico. Né? Então, a gente tem que trabalhar dessa maneira. Gente, até aqui alguma pergunta? Não? Bom, as ações. Então, em cima disso, né, e graças a Deus contando aí com o apoio da agência de publicidade, de comunicação, a gente acaba desenvolvendo, a nossa comunicação fica muito melhor. Então, aqui, motivacional, vamos dizer assim, né? O cartaz aqui agora do Dia do Trabalhador, do Trabalhador, a gente fez questão de fazer uma foto com cada um dos setores e a gente divulga isso da maneira que pode. Dia das Mães, a gente também sempre faz alguma coisa. Eu não trouxe tudo, mas assim, Dia dos Pais, Dia do Rodoviário, sempre quando a gente pode, a gente faz alguma coisa também para agrupar, né, para movimentar aí os funcionários, para que a gente possa se aproximar um pouco mais. Aniversário, acho que nem precisa dizer. Eu acho que mesmo aquelas empresas que trabalham, que são bem pequenininhas, isso é o básico. Você tem, sim, que dar parabéns, ainda mais 1.200 funcionários. Esse é o básico, não só para uma empresa grande, mas principalmente para uma empresa pequena. E, às vezes, a gente percebe isso. Trabalha numa padaria do seu Zé, tem lá 10 pessoas, e as 10 pessoas não sabem quem faz aniversário aonde, ou não sabem um pouco da vida daquela pessoa. Né? Então, esse é um desafio muito grande também, principalmente para uma empresa que tem muitos funcionários. A gente tem um projeto que é o RH em Ação. É o RH que, uma vez por mês, sai aí nas ruas, conhecendo e conhecendo um pouco das linhas, é óbvio, mas também em contato com os motoristas, um bom dia, uma boa tarde, aí como que está, que maneira que eu posso ajudar. Então, é um trabalho que acontece uma vez por mês. Elogio, né? A gente tem um certificado, a gente faz questão de colocar lá no todos os murais, chama o funcionário, dá o certificado para ele, enfim. A parte social também, então, toda vez que a gente precisa, um funcionário precisa de alguma ajuda de monetária ou de agasalho ou de qualquer coisa, a gente faz uma campanha ali para ajudar a pessoa, né, para o funcionário ou o familiar. Às vezes precisa de doação de sangue, enfim, diversos fatores. Essas aqui são as nossas cartilhas. A gente tem outros procedimentos internos que a gente faz questão de que tenha uma linguagem bem, bem clara, bem objetiva, né? Porque não sei se vocês sabem, mas assim, mais de 80% dos nossos funcionários, eles têm nível de escolaridade até primeiro ano. Então, é reduzido. Então, a gente procura fazer uma cartilha com procedimentos internos, com uma linguagem bem bacana, bem legal. Cada cartilha dessa tem um treinamento específico, tem lá o atendimento, a cartilha de atendimento ao cliente. Sempre que a empresa pode se envolver em alguma coisa também, principalmente voltada para a área da saúde, a gente se envolve, como a corrida, por exemplo. Né? Não trouxe aqui campanha, não, tá, gente? Não é nem a questão de campanha, porque a FAO realmente está sempre envolvida com alguma campanha, ou enfim. Mas, quando é ligada também à questão da saúde, a gente está sempre envolvido também o RH. Por exemplo, o SESI Senat, que é um parceiro nosso, de vez em quando faz caminhada e a gente está junto. Enfim, faz programa de aferição de pressão, glicose, a gente sempre se envolve. Os cartazes aí dos treinamentos, a gente tem um trabalho que a UFAO atende. Eu acho que o Marum já foi alguma vez nesse encontro, né, Marum? O FAO atende basicamente a um grupo de pessoas que se reúne para levar ideias, levar sugestões ou levar situações que não tão bacanas. Aí tem um grupo de pessoas lá na empresa, eu também participo às vezes, que atende essas pessoas e vê qual é a demanda, e depois a gente discute e vê de que maneira pode atender aquelas pessoas, né? Normalmente, associações, universidades, escolas se reúnem, ligam para lá, a gente tem um grupo de 5 pessoas. Não dá para a gente receber um grupo muito grande, normalmente é uma representação de 5, 6 pessoas. A gente agenda e recebe essas pessoas. Além disso, tem o 0800 também, enfim, ou ligar para a própria empresa. O site também, o Facebook também, a gente, eles concentram muita demanda também, tanto de elogio quanto de reclamação, e passa para a gente também. Bom, tem lá, eu fiz questão de colocar a condição de linhas da cidade. A gente tem mapeado todas as linhas da cidade. Exemplo, Rio Grandina, qual é a velocidade, quais são os pontos críticos, quais são as curvas perigosas. Então, a gente tem isso tudo mapeado. Também a gente passa para os funcionários, para eles terem noção e, enfim, trabalhar da melhor maneira possível. Então, assim, o RH, ele, com os indicadores e trabalhando dessa maneira, ele consegue oferecer muita coisa, né? Mas a gente ainda precisa. É contínuo, né? É um trabalho contínuo, a gente está sempre precisando melhorar. Isso aí não tem jeito. Aí só algumas fotos mesmo para ilustrar. Tem uma foto muito bacana que eu gosto muito, que é dos jovens aprendizes. Anualmente, é até bom que vocês saibam, anualmente a gente contrata em torno de 50 jovens aprendizes. E o interessante é que os jovens aprendizes, eles podem variar, a gente pode contratar, né, de 14 até 24 anos, desde que esses jovens não tenham assinado carteira, né? Então, às vezes, muitos jovens ingressam na faculdade, às vezes querem conciliar com alguma coisa de 4 horas, enfim. E o programa justamente oferece 4 horas de trabalho. E é remunerado, e é muito bacana. Então, abre as portas aí. Uma vez por ano, a gente divulga. Eu divulgo aqui na Estácio também. Eu costumo divulgar aqui na Estácio também. A gente até prefere que seja universitário, mas a gente também abre para a escola, enfim, quem está terminando, o segundo ano, terceiro ano, enfim. Então, é bem bacana. Aquela foto também eu gosto muito, que é dos motoristas ali no ônibus. A gente, os motoristas passam por um treinamento que ele é, foi um treinamento criado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a UCT, Universidade Corporativa do Transporte, e é um treinamento que é oferecido para os motoristas de qualidade ímpar, não precisa nem dizer, né? A Fundação Getúlio Vargas é excelente. E passa 2 semanas, e é interessante que eles conseguiram fazer um treinamento com linguagem própria para os motoristas, que tem aí 5ª, 6ª, 7ª série. Aí depois tem uma prova, eles praticamente todos passam nessa prova. É uma maneira de incentivar também. E a gente leva eles para o Rio para participar da formatura, que a formatura não é aqui. Que a formatura ela é feita para todos os rodoviários do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma sala gigante, eles recebem premiação, eles recebem mochila, eles recebem o certificado, né? Normalmente vai o secretário lá do transporte, enfim, já foi prefeito também. É uma cerimônia mesmo, como se fosse uma formatura. É uma formatura, então é muito bacana. A gente tem em torno de 85% dos motoristas já treinados nesse treinamento que se chama Motorista Cidadão. É muito bacana. Enfim, só para ilustrar. Então, assim, a visão de gestão de pessoas, né? Diante disso tudo que a gente já falou, antes o foco ele era muito mais no controle de processos, né? Essa é a minha visão. E aí a gente tem profissionais aí que, né, se tiverem, forem contra, fiquem à vontade. E hoje eu identifico que o foco está muito mais para o desenvolvimento individual, organizacional, né, do empowerment, de dar a possibilidade do funcionário se apoderar sobre determinadas ações, determinadas situações. O papel da pessoa ou o papel do funcionário, antigamente, ele era muito mais passivo. Né? Por quê? Porque, justamente, o objetivo era de controle. Né? Então, ele não podia fazer muita coisa. Hoje, a gente já vê que o papel do funcionário, ele está ativo, ele é muito mais ativo. Ele tem voz. Né? Tem chance de ter voz. Então, e ele tem possibilidade também de fazer a gestão do seu próprio conhecimento. As pessoas têm mais acesso também à informação. Né? A gente tem que administrar a informação, mas eu acho que as pessoas têm muito mais acesso hoje. E o papel da empresa era ativo, continua ativo, no meu ponto de vista, só que com o diferencial que hoje dá um suporte muito maior para o desenvolvimento das pessoas, que antigamente não tinha. Era mais rígido. Né? Então, eu acho que, basicamente, esse é o antes e o depois aí do que a gente está vivendo. Bom, então, os objetivos aí. Não sei a hora, mais ou menos. 9h15? Os objetivos, né? Ajudar a empresa a alcançar seus objetivos e realizar sua missão. Garantir equilíbrio aí entre funcionário e empresa. O papel do RH fica muito entre essas duas coisas, necessidade de um, necessidade de outro. Contribuir para o desempenho individual como do ser humano, do funcionário, e automaticamente da empresa. Atrair, desenvolver e manter profissionais qualificados, baita desafio. Garantir o comprometimento e a motivação dos funcionários. Desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho e administrar mudança, que no nosso caso da FAOL são muitas, toda hora acontece, são muitas mudanças, muitas. Então os desafios são grandes, assim, preparar a liderança. A gente vive hoje num período de instabilidade política muito grande. Isso reflete no nosso segmento, quase que de forma direta mesmo. Aumenta o desemprego, diminui pessoas andando de ônibus, então não precisa nem dizer. Fora os outros segmentos, porque eu acho que todos os outros segmentos também estão sentindo, inclusive, acredito eu, que a universidade. Enfim, acho que os desafios são imensos. Eu não vou ficar falando um por um aqui, não. Mas, principalmente, de criar, né? Diante de uma crise, você criar algo que seja realmente diferencial. Esse é o maior desafio, assim, do RH no que eu vejo. Aqui uma curiosidade, né? Isso aqui foi uma pesquisa que foi feita, está acabando, esse é o último slide, gente. É, foi uma pesquisa que foi feita muito interessante, que ele classificou, né? Funcionário alfa, funcionário comum e funcionário sem compromisso. O funcionário alfa seria aquele cara que é muito motivado, com alto perfil de liderança, flexíveis, né, na questão da adaptação, e o compromisso muito alto. O funcionário comum, motivação média. O funcionário sem compromisso, baixa. A liderança, no caso do comum, ele é liderado, né, ele precisa de alguém para liderar ele. E, no caso do funcionário sem compromisso, a mesma coisa. A adaptação do comum, estável. E do sem compromisso, sem esforço nenhum para se adaptar às mudanças ou às coisas que a empresa tá propondo. E, no caso do compromisso, está ali, né? Muito alto, baixo e médio. O interessante é o percentual, né? Essa pesquisa identificou que, de uma totalidade de funcionários, em torno de 20% é funcionário alfa. Ou seja, pequeno. Mas menor ainda, graças a Deus, é o funcionário sem compromisso, 10%. E 70% é operacional mesmo, né? É a galera que é mais estável, que quer permanecer ali, enfim. É necessário, inclusive, que a gente tenha esses, pelo menos os dois, o alfa e o comum. Eu acredito que é necessário, obviamente. É só uma curiosidade mesmo. Bom, e aí a gente termina aqui, eu como sugestão mesmo, até para agregar valor e ter a informação, enfim, eu busco muito nesses canais, não são tantos, é basicamente mesmo o que eu vejo no dia a dia, que é a BRH, né, o site da BRH, que o pessoal de RH e todo mundo já deve saber. Tem muita novidade, inclusive vai ter agora o congresso na semana que vem, né, para quem tiver a oportunidade, vale participar. Para quem quiser se associar também, quem é universitário, é um valor bem menor do que para quem não é. A revista SA, que eu acho que foi um divisor de marcos para mim também, porque quando eu conheci essa revista, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu fiquei encantada, porque é uma revista que traz as melhores práticas de RH, traz as melhores práticas em diversos setores, da comunicação e outros setores também. Mas, enfim, traz muita coisa bacana, legal, para a gente se atualizar em relação ao mercado como um todo, não só de RH, mas traz muita coisa de RH. 2 sites interessantes, que é o RH Portal e o RH.com, também interessante. E um livro que é o meu de cabeceira. Eu ganhei quando eu estava na Connect Serve, em Macaé. Eu fui presenteada com esse livro e sempre quando eu preciso fazer alguma consulta é ali. Eu fiz a pesquisa de clima da FAOL baseada ali. Ali me ajudou muito. Eu fui vendo as coisas. Obviamente, a gente tem que fazer mais focado realmente para a empresa, mas me ajudou, tive uma base muito legal nesse livro. Então, basicamente, é isso, gente. Agradecer. Tem só dá só uma informação aqui no próximo. O site, né, que eu já falei, o Twitter e o Facebook. Tenho aqui o meu e-mail, tá, que eu me coloco à disposição aí. Às vezes, se alguém quiser tirar alguma dúvida, ou quiser, como que funciona aquilo que você falou, ou da avaliação de desempenho, como que eu posso fazer, como que eu posso elaborar, se tem alguma dica, uma ideia, tranquilo. Se quiserem me enviar e-mail aí, estou à disposição. E para o currículo também, currículo@faol.com.br. A gente, válido falar também que hoje a gente faz parte, eu nem falei no início, mas a gente faz parte de um grupo de 6 empresas, que a gente tem pessoas ainda que têm dúvida. A FAO foi vendida mesmo, não foi, aquela coisa assim? Mas, realmente, a empresa foi vendida para o Grupo Real. Tem a Real, tem a Reitur, a VIP, a RTM, que é uma empresa de São Paulo, a Premium, que é uma linha executiva, e a última que foi adquirida, que foi a FAO. Tá, gente? Então, assim, agradecer imensamente. Não sei se falei muito rápido, mas eu espero que vocês tenham tirado algum proveito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, Ana. Eu sou a professora Verônica, eu trabalho nos cursos de administração, no curso de RH. Primeiro, eu queria te cumprimentar. Eu fico muito feliz de ver assim, um ex-aluno tão jovem, tão brilhante, especialmente uma mulher. Eu adoro ver mulheres empoderadas assim. E dizer para você que eu atualmente me envolvo com inteligência emocional. Com quase 30 anos de magistério, eu decidi que eu preciso falar sobre desequilíbrio. E, ouvindo a tua palestra, eu fico imaginando que, com uma clientela interna de tão baixa escolaridade, submetida a condições tão estressantes quanto trânsito, qualquer cidade de médio porte, né? Eu fiquei muito feliz quando você falou num tipo de treinamento que você desenvolve, que faz com que as pessoas olhem para dentro de si, né? E a gente fala muito de autoconhecimento e inteligência emocional. Para conhecer os valores da empresa, você passou rapidamente por essa informação. É preciso que as pessoas saibam o que elas querem, o que elas desejam. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais aí sobre esse treinamento, que eu fiquei curiosa, tá? Obrigada. Ah, obrigada, professora. Então, esse treinamento, na realidade, a UCT, a Universidade Corporativa do Transporte, do qual eu sou também instrutora, ele dá muito suporte para o sistema de transporte do Estado do Rio como um todo. Então, eu acho que o RH ele tem que sim se utilizar disso para criar e para trazer essas coisas todas aí para os funcionários. Então, assim, na realidade, a primeira vez que eu vi isso foi lá. E eu falei, cara, eu preciso levar isso para esses funcionários. Eu preciso fazer eles entenderem o que é a missão deles, qual é o objetivo de vida deles, o que eles querem ganhar na vida, sabe? Então, surgiu a partir daí, né? Eu fui motivada a isso, né? E tem dado certo, que eu acho que a partir do momento que eles conseguem identificar os objetivos deles, eles começam a olhar quais são os valores da empresa. Eles começam a trabalhar em prol daquilo que eles mesmos querem. Então, é muito bacana, realmente. E a gente vê surtir efeito. E, em relação à escolaridade, realmente é um desafio muito grande. A gente tem um percentual de afastamento muito mais por psicológico, né? E a gente tem esse indicador aí também, pelo estresse. Boa noite. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Com relação ao RH de vocês lá. Vocês, pelo que eu entendi, não trabalham muito só como RH. Vocês trabalham como marketing, como setor de comunicação. E como é que é para você, como profissional dessa área, entre aspas, se adaptar para outras áreas, né, de comunicação, de marketing? Como é que foi isso? Isso aconteceu? Você acabou agregando função para você? Ou foi uma coisa que foi mais natural? Eu acho que foi natural. Eu fiquei imaginando como que eu vou responder essa pergunta, mas foi bem natural, porque isso, o mercado, isso exige de você, o mercado exige de você. E você trabalhando numa empresa muito grande, se você também não se adequar a isso, aquilo que eles estão te exigindo, você automaticamente não fica por muito tempo. Então, acaba sendo um processo automático. A questão mesmo da comunicação, a agência está com a gente tem mais ou menos uns 3 anos e meio. Um pouco mais de 3 anos e meio, né? Que foi quando eu tive o primeiro contato. A comunicação da empresa era outra, né? Então, hoje é sensacional, assim. A gente ainda tem muita coisa para melhorar. Mas você vê que uma comunicação na empresa, a maneira como a informação é passada, o tempo também que essa informação é passada, faz toda a diferença. E o desafio de ser tão nova, né, respondendo, é um desafio também, porque você conquistar a confiança, né, da gestão, das pessoas, também não é fácil, por você ser mais nova, enfim. E isso também é um outro desafio. Oi, Luciana. Prazer ter você aqui de volta. Eu estou com uma turma aqui de administração de empresa, que hoje seria uma aula sobre programa de integração de funcionários. Como é que são as suas ações de programa de integração para funcionários novos e o programa de integração para aqueles que já existem, para as equipes? Bom, na realidade, para os funcionários que entram na empresa, a gente tem um treinamento específico mesmo para ele conhecer como que funciona o departamento pessoal, como que funciona o sistema de comunicação, como que funciona os outros setores operacional, a parte jurídica também que orienta esses funcionários, de qual a maneira que eles devem proceder em caso de briga, ou assalto, ou acidente, enfim. Então, a gente faz realmente um treinamento e, no caso de motorista especificamente, ele faz uma integração na rua com o instrutor da empresa, que o Levino trabalha há 41 anos com a gente, é o funcionário mais antigo da empresa. Ele sai com esses funcionários para fazer uma integração na rua, para eles conhecerem, de acordo com aquele manual que a gente tem mapeado, como que é cada linha da empresa, porque normalmente eles trabalham por grupo de linhas, né? Então, às vezes, o motorista está contratado, ele não trabalha em todas as linhas, mas o programa de treinamento pressupõe o conhecimento de todas as linhas. E dos outros funcionários, administrativo e manutenção, a gente faz um tour pela empresa. E para os funcionários antigos, vocês fazem, quais ações que vocês fazem para integrar as equipes? Olha, basicamente são os treinamentos mesmo. Mas esse trabalho de qualidade em foco, que é justamente de trabalhar a missão, visão e valores dele, veio num momento muito crucial de transição entre Real e FAOL. Então, a gente encontrou aí muita dificuldade dos funcionários se ambientarem à nova gestão e à nova maneira de pensamento daquela gestão. Então, nesse momento, a gente pensou nesse treinamento, a gente tem que aplicar isso. Sempre quando é necessário, a gente reformula esse tipo de treinamento, por exemplo. Ou outros, né, quando há necessidade de incluir outros. E os eventos sociais que vocês fazem para integrar? O RH procura sempre se envolver. Normalmente, uma ação social de um porte, como foi, não sei se você se recorda, da festa, entrega de presente no Natal. Então, são vários, mas entrega de presente no Natal. É um porte muito alto, é um investimento muito alto. Então, normalmente, parte de cima para baixo, e não do RH para cima. Mas o RH está sempre envolvido, estimula, procura envolver todos os funcionários. E a gente ativa mesmo na ação. A gente vai em loco. Obrigada. Nada, obrigada a você. Boa noite. Você falou que a FAOL é uma empresa que está em movimento e mudanças, né? Sempre mudanças. Então é uma tendência, o motorista cobrador. E como é que vocês fazem para realmente dar assistência à saúde e à qualidade de vida desse profissional? Bom, na realidade, a gente conta hoje com o CSNAT, que ele oferece dentista de graça, outras ações também, fisioterapia, enfim. A gente tem psicólogo gratuito também, tá? do sindicato, do transporte, para eles. A gente não tem um plano de saúde, mas a gente tem um parceiro, que é a Firjan, que oferece um desconto diferenciado para quem é funcionário. A gente tem uma parceria com a SAF, também tem um outro desconto que é diferenciado também. E ações situacionais, de aferição de glicose. A gente tem um departamento médico que faz ações também voltadas para a área da saúde. A gente tem um setor de segurança do trabalho que também faz palestras e ações na área de segurança do trabalho, que é PCMSO, também está ligado à saúde. Então, a gente trabalha também não só o RH, mas um conjunto de setores em prol da qualidade de vida. Fora as palestras e coisas que ações realmente que a gente traz para a empresa. Principalmente em datas comemorativas, como Dia Mundial da Saúde. Então, é uma data normalmente que a gente leva muita coisa para a empresa, graças aos parceiros que a gente tem. Boa noite. Para começar, parabéns pela exposição para todo mundo. Estou aqui com a turma de gerenciamento de projetos e acho que para todo mundo de Friburgo foi um impacto, né, para os mais tradicionalistas, então, essa vinda da Real, né, abraçando a nossa FAOL, né, assim como muitos falaram. Né. Acho que o RH tem um papel muito importante nisso, nesse papel de acalmar as pessoas, tranquilizar, informar da transição e tudo mais. Então, eu queria que você pontuasse para a gente duas coisas. Um é o seguinte: o que mudou efetivamente para os colaboradores da FAOL virar de, né, ou seja, essa integração, né, à Real? Porque, pelo nosso histórico, pelo que a gente conhece, tá, o FAOL é uma empresa mais paternalista, algo mais, mais intimista, que tinha toda uma cultura empresarial diferente, e entra a Real com uma outra visão, uma outra maneira de lidar, outra maneira de gerir. E isso deve ter tido um impacto muito grande para os funcionários. Então, assim, o que, que mudou e o que, que o RH fez, algumas ações, sei que foram várias, mas pelo menos uma ou outra ação, para minimizar o impacto com esses colaboradores? É, de fato, o impacto é alto, né? É, o que, de fato, na minha visão, muda para os funcionários é a possibilidade maior de investimento neles mesmos e na própria cidade, né? A gente vive numa gestão que há 12 anos não investia em frota. Então, só aí você já vê que a ferramenta de trabalho deles já não era bacana, né? E, conforme você falou, realmente era muito paternalista, né? A visão hoje é uma visão muito mais de negócio. Então, dá muito mais crédito a setores que antigamente não tinham tanta voz, como o RH, por exemplo, que hoje pode trabalhar de uma maneira muito diferente. Então, a possibilidade de capacitação profissional ela aumentou, né? Tanto para funcionário, principalmente para níveis estratégicos. Eu era da antiga gestão. E eu cheguei a pegar as duas fases. Para mim foi muito diferente. Como RH, eu quase que pirei. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Então, você imagina na cabeça das pessoas, né? Vinham falar comigo, não, mas peraí, a empresa não foi vendida, não. Estou falando que não sei o quê. Então, eu inventava um monte de história. Realmente, o impacto é muito grande. Várias ações foram tomadas, né? Desde eventos, incluindo todo mundo, a gente faz churrasco, a gente faz, procura realmente integrar o pessoal, aumentou a nível o benefício que a gente tinha em relação à alimentação, que hoje a nossa alimentação ela é maior do que era. Então, assim, muita coisa você pôde ser feita por conta de investimento de valor. A gestão antiga já não tinha como fazer. E, realmente, o impacto foi muito alto. É sempre muito alto. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu sou aluna de jornalismo e eu fiz um trabalho a respeito da FAO, uma pauta, e fui às ruas e fiz entrevistas e afins, e eu, como consumidora do serviço, eu pude colocar minha opinião dentro. Dos tópicos que você abordou, um que foi pouco comentado é a satisfação do cliente. Que eu acho que a FAO, querendo ou não, ela presta um serviço que, de certa forma, é falho e há mais críticas negativas do que positivas, creio eu. Como que o RH lida com isso e quais são as formas de chegar aos clientes e ouvi-los e conseguir resolver esse tipo de coisa? Então, curiosamente, assim, na última pesquisa, eu não estou com os números aqui, mas eu consigo, acho que... Enfim, falar sobre isso. Curiosamente, a maior reclamação, por exemplo, é atraso no horário. Atraso de horário é um indicador assim, muito alto. E falando na questão do... Dentre outros, tá? Mas, por exemplo, a questão da limpeza era algo que estava... vinha esses meses... A gente fez uma pesquisa recente, tá? A gente vinha tendo reclamação com um ônibus sujo e tudo mais. E isso a gente conseguiu tomar ação imediata. A gente praticamente dobrou o número de funcionários da limpeza, tá? A gente não tem esse serviço terceirizado. São os nossos funcionários. E, então, teve ações que a gente conseguiu fazer de forma imediata. A questão do atraso, não. A questão do atraso é o trânsito, né? E muitas pessoas realmente associam diretamente, tá? Mas, por exemplo, quando a empresa foi vendida, até em resposta ao que ele tinha perguntado, né, anteriormente, uma das ações que a empresa tomou foi de imediato contratou uma empresa especializada para fazer uma pesquisa na cidade inteira, qual era o local onde andava mais ônibus, onde tinha mais passageiro, quais eram as medidas que a gente podia tomar de melhoria do trânsito. Foi sugerido algumas coisas. Tá? Então, a empresa fez esse papel aí, de sugestão, né, para quem é de direito, sugestões de melhorias que também não cabem à empresa. Porque aí já toma uma outra proporção, né? É complicado de falar sobre essas coisas, mas até comentei com o Barão, tem certas coisas que eu prefiro não comentar, porque acaba envolvendo outras empresas, não só a FAO. Mas foi proposto, por exemplo, no Rio está um movimento muito bacana, que é o BRS, BRT, que são vias exclusivas para ônibus, isso facilita muito, porque assim, aumenta a qualidade de vida, vai lá para cima, porque o cliente ele passa a não ter mais aquela questão do trânsito, o horário ele flui, né? O BRS nem tanto, mas o BRT sem sombra de dúvida, né? Então isso é viável para Friburgo. Hoje a FAO entende que isso é viável para Friburgo, mas aí depende de outras pessoas para tomar essa decisão, dessas mudanças. Mais alguém? Acho que é isso. Então, Luciana, muito obrigado pela sua presença. Você vai receber o certificado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo, gente.